A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo. ZYJ473, Rádio Sul Fluminense AM, 1390 kHz. Música, esporte, notícia. Toda criança tem um plano para ser feliz. E o da Unimed Barra Mansa é cuidar de tudo para que elas realizem. Por isso, no mês das crianças, preparamos condições especiais para você manter quem mais ama seguro. Planos a partir de R$ 71,95 na primeira mensalidade e carência zero para consultas e exames básicos. Para crianças de 0 a 12 anos, no plano local, enfermaria e apartamento. Ligue 3325 7350. Unimed Barra Mansa. Cuidar de você. Esse é o plano. Você está ouvindo Manhã Sul Fluminense. São exatamente 10 horas e 4 minutos, hora da Patel. Material elétrico e eletrônico de portas abertas para você. O Paulo, ele mandou para a gente um recado agora há pouco. Ele escreveu para a gente, né? Mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos. E, ô Paulo, você é de onde aqui na região sul-fluminense? Dá uns detalhes aí a seu respeito para a gente poder mandar um abraço para sua família, para os seus amigos, ok? E muito obrigado pela sua companhia aí no Texas, nos Estados Unidos, está o ouvinte Paulo que acompanha o programa Manhã Sul-Fluminense. Eu acabei de receber o menu do restaurante Triunfal. Para o seu almoço de hoje, você pode escolher o seguinte. Prato do dia do restaurante Triunfal é estrogonofe de frango com acompanhamento de arroz, batata frita ou batata palha e salada. Estrogonofe de frango com arroz, batata frita, batata palha e ou batata palha e salada. R$10 é o preço do prato do dia no restaurante Triunfal. O prato promocional é feijoada robusta, com acompanhamento de arroz, farofa e couve. Preço desse prato promocional, feijoada robusta, R$12. O prato especial é frango à pá mediana, com acompanhamento de arroz, feijão e duas opções de guarnição, que você escolhe entre farofa, batata frita, purê de batata, salada de alho poró ou salada. Preço de prato especial, R$15,90. Agora temos também os pratos principais, lombo acebolado ou filé de frango grelhado ou filé de frango à milanesa. O preço desse prato é de R$14,90. Você também pode escolher bife acebolado ou filé de peixe adorê. Aí, nesse caso, o preço de um desses dois pratos é R$15,90. Você tem duas opções de guarnição: farofa, batata frita, salada, salada de alho poró ou purê de batata. Escolhe duas guarnições e faça o seu prato. O pedido pode ser encaminhado através de um desses telefones: 3323189, ou melhor, 3323-1619 ou 3322-6191, ou através do WhatsApp. O WhatsApp do restaurante Triunfal é o 99958-2324 ou 99944-2643. E bom apetite, porque o restaurante Triunfal é saboroso, é muito legal. Um abraço pro seu Eduardo Amaral. Rimou, Carlos, gostei. Aí tá bem, eu concordo com você. Sente boa pra caramba, o Eduardo. Tem tempo que eu não vejo ele, hein, Eduardo? Eu também não vejo, não. Não vejo o Eduardo Amaral há muito tempo. Eduardo Amaral é um exemplo de determinação, não é? Ele, tendo bem o curtinho, resolveu mandar para poder fazer regime. Aí saía de Barra Mansa e até Volta Redonda, voltava para Barra Mansa, tudo a pé. Você já imaginou? É uma caminhada. Aquilo é. Hein, Carlos? Aquilo não é um exagero, porque virou um atleta, né? Ele virou um atleta.